Ter amigos de verdade no rap é melhor do que ter dinheiro no bolso. Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume. Haha, DF é nós mesmo. Teresina, Piauí, pode crer. Nós vivemos forte, sempre na função. Com amor no coração. Pra quem não viu, no Brasil é meme block. No rap nacional surgiu, foi um alvo na mira do preconceito. Sem conceito, sou do Piauí, do Nordeste, firme, faz daquele jeito. Ha, pra todos que odeiam os nordestinos aqui, não tem o nosso respeito, mas quem vier do sul pra somar eu aceito. Manda um salve pros amigos de Planaltina, DF, é nóis a quadrilha. MM Band, Piauí, Higuindaste, 1-2-1 de Brasília. Sou uma mistura de correria e ironia, quem diria, sou apenas um rapper nordestino, fazendo os corre como mando dia a dia. Sou mais um louco que eu preferia, sou mais um filho de Maria, fazendo os corre no sol quente, onde não tem cão que aguente. Vou rimar a realidade do gueto, e daí se eu tivesse uma mente vazia, adivinha onde eu estaria? E você já era meu compadre, já era linguarudo, safado do sul. É. 1-2-3, tô aqui outra vez pra mostrar e dizer que MM bom, Higuindaste, 1-2-1 é a bola da vez, fazendo tudo que muitos no rap não fez. Aqui é Zona Norte, Teresina, PE. Então se liga nas quebradas daqui, minha quebra, Trindade, ao lado Monte Verde, Monte Alegre, Parque Brasil, 1-2-3. Que é o Ferraz, Parque Firmino, Vassoura, Santa Maria da Codipe, Jacinto Andrade, que eu sou do Brasil. Prepare as línguas, vou chegando e mostrando a cara, colando lado a lado com Guindaste, 1-2-1, pois somos 100% correria, vagabundo, ninguém aqui para parceria e amizade igual a nossa, vagabundo. Aqui é coisa rara, aqui é coisa rara. Atos de Teresina, Cris MC, LO, Consciência Nordestina, Atos de Floresta, de Recife, Pernambuco, Atos de Brasília, Goiânia, Atos as rádios comunitárias dentro e fora do Piauí que tocam meu CD, e todos o Guindaste 2-1, Atos os grupos de rap de Brasília, DF, WF, do Drama, Mike J, Mike X, Mina Kat, do grupo M2K, Atos do Aforria Rap, e Atos da Ceilândia, DF. Timo Maranhão, vai um alô especial pro Catita, o Imbra, Chaguinha, Rafael do Preto Atitude, a todos da minha quebrada, Zona Norte, Francisca Trindade, a todos que acreditam em mim e me apoia dentro e fora do rap, a todos os nordestinos, a todos os nordestinos que todos os dias são humilhados no sul do Brasil, a todos os rap gangster do Brasil que me apoia, a todos os meus amigos do Orkut, a todos aqueles que me humilharam dentro e fora do rap de Teresina, Piauí. Que Deus abençoe a todos lhe dando vida longa pra ver esse guerreiro aqui chegando à vitória, pois eu dedico esse segundo CD a todos os nordestinos, pois tô na correria do rap, sou pior que uma peste, pode crer, nordestino é nós, que todos escute a nossa voz, ideologicamente estou maquinado enfrentando preconceito sem conceito contra os nordestinos que é um bicho feroz. Pra quem não gostou do CD, não critique, faça melhor. Que Deus abençoe a todos que estão aí do outro lado ouvindo meu CD.